Arquivo Vivo. Sensacional é a participação da Maria Lenk. Esse é um trecho do documentário do diretor Iberê Carvalho. Maria Lenk, a essência do espírito olímpico. E todos os brasileiros aí têm a honra de poder acompanhar essa história maravilhosa desta nadadora. Foi a primeira mulher sul-americana a competir em Olimpíadas. Esse feito aconteceu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932. Inclusive, na época, para custear a viagem, a nadadora e outros 68 atletas da equipe brasileira venderam café no porão do navio que os levaram aí até Los Angeles. E a Maria Lenk jamais conquistou uma medalha, porém, foi a responsável pela introdução do nado borboleta nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Ela nunca levou medalha, mas bateu diversos recordes mundiais em diversas provas também da natação e é, claro, a maior nadadora da história do Brasil. E para a gente ilustrar ainda mais esta data especial, temos um dos grandes nadadores da atualidade no Brasil. Ele que disputou aí, olha, olha o currículo dele. Paralimpíadas de Londres 2012, 3 ouros e 2 pratas. Pequim, na China, em 2008, 4 ouros e 1 prata. Nos mundiais, na prova de 50 metros, na África do Sul, em 2006, foram 4 ouros e 2 bronzes. Na Holanda, em 2010, 5 ouros e 2 pratas. Claro, além dos mundiais em 25 metros, no Rio de Janeiro, em 2009, 7 ouros e 2 pratas. E nos Pan-Americanos do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2007, 6 ouros, 1 prata e 1 bronze. E em Guadalajara, em 2011, 6 ouros. Ele é André Brasil. Bom dia, André. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. Poxa, poder falar num dia tão especial como esse, acho que nem eu sabia que era aí aniversário da Maria Lenk. Hoje estaria completando aí alguns anos de história, muitos anos de história bacana. Pude aí, alguns anos da minha carreira, poder compartilhar e dividir momentos inesquecíveis da minha vida, quando eu treinei uma época lá onde ela treinava no Flamengo, e vê-la todo dia às 6, 7 da manhã, caindo na água com, sabe, com força de vontade, com garra, para buscar uma nova meta, um novo objetivo, faz de tudo isso que você falou aí quase nada, sabe? Eu me sinto assim, um iniciante, com uma história tão bacana que a gente tem. E é bacana que a Maria Lenk foi uma pioneira numa época em que as mulheres não tinham tanto espaço na sociedade e principalmente no esporte, né, André? Isso mostra também uma superação que ela mostrou nesses Jogos Olímpicos. Até vem, eu passei informação aqui que eles venderam café no porão do navio, isso tudo para conseguir custear uma viagem que era o sonho de todos aqueles que na época tentavam o sonho olímpico, como você conseguiu aí alcançar, né? O engraçado é que, na verdade, a história ela continua a se perpetuar, né? A gente fala aí de atletas vendendo café no porão de um navio para poder conseguir viajar ou algo do tipo. Com todos os investimentos que a gente tem hoje, com tudo que a gente ainda tem de melhorias ou que a gente pode fazer de melhorias, a gente ainda vê atletas, como até eu, início da carreira, a gente fazia, não tenho vergonha nenhuma de falar, a gente vendia rifa, meu pai, minha mãe. Existe sim essa questão do patrocínio, né? Tudo começou com a minha família acreditando, um sonho que a gente teve. E hoje, graças a Deus, a gente pôde reverter em todos esses resultados que você falou aí. E com a gente aqui no estúdio da Bradesco Esportes FM, nosso produtor, repórter, futuro apresentador também na Bradesco Esportes FM, e tem, inclusive, o site Brasil no Rio, especialista em esportes olímpicos, o Guilherme Costa, que também participa dessa entrevista com o André Brasil. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. André, a natação, você defende o Pinheiros, o Clube Pinheiros, e a natação, nesse ano especificamente, teve muitas mudanças, alguns atletas foram mandados embora ou não tiveram os contratos renovados no Flamengo, por exemplo, o próprio César Cielo não está mais no Flamengo, o Thiago Pereira, outro medalhista olímpico, não está mais no Corinthians. Você continua no Pinheiros, né, a princípio? A princípio continuo no Pinheiros, a gente ainda está em negociação, na verdade, não busquei ninguém, não busquei outro clube, continuei a tentar entender a nova onda do que acontece no mundo da natação, investimentos, o que na verdade para a gente é um prejuízo muito grande, né? Eu faço uma comparação do que a gente teve em 2000, quando o Vasco investiu um bom dinheiro naquela época, que era um ano de Olimpíada, e depois acabou. Então, exatamente é o que a gente está vivenciando agora. Os investimentos deixaram de estar para o esporte amador, né? E agora se voltam ao futebol, como a gente sempre teve, ou como a gente sempre tem todos os anos, mas agora com um diferencial. A gente tem uma Copa há 2 anos, daqui a 2 anos, em 2014. Então, a gente sabe que seria muito difícil, a gente sabe que seria um momento diferente do esporte, mas a gente esperava que tivesse um apoio ainda maior. É, até porque depois da Copa do Mundo de futebol, 2 anos depois vai ter... A gente tem a Olimpíada. A Olimpíada e a Paralimpíada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E André, você, eu já vi você dando algumas entrevistas, você é um atleta que disputa as Paralimpíadas, é multimedalista nas Paralimpíadas, mas tem um sonho especial em disputar uma Olimpíada. Como é que é esse sonho? Como é que é esse plano? Isso, na verdade, Guilherme, eu já venho já colocando como uma meta mais do que pessoal, é um objetivo de vida. Eu acabei me espelhando em alguns outros atletas. Se eu falar aí que eu tenho ídolos como a Nathalie Dutoit, que é uma amiga da natação, nadou maratonas aquáticas em Pequim, nadou os Jogos Paralímpicos em 2008, não conseguiu a vaga para os Jogos de Londres na maratonas aquáticas, mas nadou com a gente, foi a última competição dela, se aposentou. Oscar Pistorius, que é um cara que também dispensa resultados, esteve na Olimpíada agora e na Paralimpíada também. Inclusive teve o brasileiro que ganhou dele no 200, o Alan Fonteles. E eu tenho um sonho, na verdade esse sonho já tem aí pelo menos uns 3 anos, de disputar, ou pelo menos de estar inserido numa equipe principal, não digo olímpica, porque olímpica a gente fala diretamente da Olimpíada, mas que eu esteja aí na equipe principal de pessoas sem deficiência do Brasil, quem sabe disputando um sul-americano, um pan-americano, que são competições um pouco menores, para daí ter esse sonho mais alto. Os meus tempos ainda não são, talvez, muito próximos. Se eu falar que 2 segundos, você vai falar que é muito próximo, mas dentro d'água a gente sabe que tem uma eternidade aí, infinidade de atletas nesse miolo. Mas eu ainda continuo sonhando, cara. Eu com 28 anos aí me considero ainda, como eu falei, um estreante. A minha vontade, meu desejo continua sempre muito grande. Eu venho melhorando meus tempos ano a ano. E por que não sonhar? Sabe? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. Então, eu acho que é aproveitar momentos. O momento pode estar ruim para o esporte financeiramente, para o esporte amador como um todo. Mas eu acho que é nesse momento que a gente tem que se apegar àquilo que a gente tem de vontade, que a gente tem de meta. Então, bom, já que para muita gente pode estar ruim, eu vou aproveitar esse momento. Bom, os caras estão preocupados com o lado financeiro. Eu vou sentar o pau, vou meter treino, vou ralar pra cacete, pra quem sabe aí conseguir o meu sonho. Porque já que eles vão estar focando em uma outra coisa, vão deixar de treinar, vão deixar de fazer outras coisas. E eu acho que é um momento bacana pra se aproveitar, tirar lições importantes, porque foi assim até que o Bruno ganhou do César, naquela tão famosa, naquele tão famoso campeonato Maria Lenk, que vai ficar pra história. Um cara que é soberano e que perdeu uma prova que era importante, bem como assim na Olimpíada, que também achou que seria soberano na prova e acabou perdendo. Mas a gente sabe que o esporte é assim, sempre altos e baixos. As minhas metas continuam altas e eu tenho certeza que eu vou conseguir. São 11 horas e 17 minutos, a gente conversa com André Brasil, multicampeão paralímpico da natação brasileira, que participa hoje do nosso programa aqui na Bradesco Esportes FM. Claro, agora há pouco homenageamos, inclusive, uma das aniversariantes de hoje, que é justamente a maior nadadora da história do Brasil, que é a Maria Lenk, que hoje ela completaria 98 anos, tem inclusive o complexo aquático no Rio de Janeiro com o nome dela. O Maria Lenk foi construído justamente para o Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro. E como você vê a estrutura da natação do Brasil hoje, André? A gente, às vésperas aí de Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro se modificando, se estruturando para os Jogos, mas e o restante do Brasil? Como que você analisa essa estrutura? Bom, na verdade, eu diria que o Brasil como um todo, a grande palavra é preocupação. Eu, enquanto atleta, eu sei que a gente tem, se eu falar especificamente da natação, a gente tem, talvez hoje no Brasil, 2 piscinas em condições de você ter um grande evento, com blocos adequados, com equipamentos adequados para uma competição importante. E eu digo preocupação pelo seguinte, essas piscinas, essa até mesmo que você falou, Maria Lenk, a gente sabe que aí, não sei, acho que no final do ano ela vai ser demolida para a construção de uma nova, um novo parque aquático. E aí eu fico me perguntando, será que a gente não podia fazer de uma outra forma? Por que que a gente não mantém lá? Por que que a gente não quer projetos sociais, sabe? A gente fala tanto em investir na base, a base começa aí, na credibilidade, de você incentivar uma criança, de você abrir um espaço bacana, importante para uma criança, e não o que muitos atletas procuram. A gente acaba tendo que sair do Brasil, procurar competições ou uma estrutura maior fora, para que a gente tenha realmente tudo isso e desempenhar o nosso maior papel. Eu costumo dizer, graças a Deus, as pessoas, os patrocinadores que hoje estão comigo, eles acreditam no meu trabalho enquanto profissional. Mas muitas pessoas ainda colocam o esporte nessa situação amadora. Então, poxa, é bacana você investir no cara 6 meses, o cara vai dar o resultado que você quer e, sabe, ele te manda embora. E Guilherme falou muito bem, a gente tem uns Jogos Olímpicos, Paralímpicos daqui a menos de 4 anos. Eu posso dizer que a gente vai perder estrutura para construir uma nova. Por que que a gente não aproveita do espaço, deixa ali, sabe, mantém os atletas, faz um projeto, sei lá, a gente tem do lado a Arena HSBC que deu muito certo e tem, sabe, shows, tem espetáculos, tem... Por que que a gente não cria uma coisa atrativa, sabe? Natação, ela é vista em outros países como o primeiro esporte. Eu gostaria muito, porque é uma coisa cultural, né, mas eu gostaria muito que o Brasil não fosse só o país do futebol. Quem sabe a gente tem excelentes atletas na natação, a gente tem excelentes atletas no atletismo, só que o investimento começa 4 anos antes, se não 6 meses. É verdade. E a gente falando aí de Jogos Olímpicos de 2016, a gente pensa também nessa estrutura, claro, que a gente está falando, e para os Jogos depois. A gente tem que pensar mais para frente também, né, Guilherme? A gente pensando para Jogos de 2020, 2024, essa estrutura está sendo montada agora. Você vê com bons olhos para o futuro. Em 2016 você vai estar com 32 anos, né, de idade. Talvez já, nessa época já esteja até pensando na minha aposentadoria. No que fazer depois. Você pensa nisso já? O esporte paralímpico é diferente porque a gente não tem uma data limite para encerrar, né? Enquanto o atleta estiver dando resultado, ele vai seguindo. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para outros. Talvez não seja a minha última, mas acho que quanto a resultados, talvez 2020 eu possa pensar em curtir mais um evento e não estar preocupado em um foco como medalha ou como resultado. Eu acho que a gente pode pensar de uma outra forma. Agora, quando a gente fala em estrutura por si só, eu cito um país assim que, na verdade, uma cidade que continua inteira a transformação até hoje, desde 92, que é Barcelona. Eu tive a oportunidade em 2010 de participar de um evento lá. A cidade continua sempre crescendo, sempre buscando melhorias, e por isso que eu falei preocupação, sabe? Eu não sei, na verdade a gente teve o Rio 2007, um pan-americano que foi importante para a cidade do Rio de Janeiro, mas você voltar um ano depois, em 2008, e ver a situação que estava o parque aquático, é bem complicado, sabe? Eu enquanto atleta, fico me preocupando numa situação de que, poxa, e o depois? Sabe, vai ser bacana, a gente vai ter investimentos, o Brasil vai mostrar o quanto ele tem de esportistas, de quem sabe vencedores num campeonato olímpico e paralímpico, mas e o depois? E o que vai acontecer com a cidade? Sabe, a gente está investindo N coisas em transportes, em educação, em melhorias, mas e o depois? E aí você citou muito bem, as outras cidades estão preparadas? A gente fala 2 anos de uma Copa, onde eu tenho viajado pelo Brasil para algumas competições. E os aeroportos a gente sabe que não tem capacidade de aportar tanta gente assim. Então, eu enquanto atleta, juro que eu sonho que daqui a alguns anos a gente possa realmente... Porque investimento a gente sabe que tem, mas que esse investimento chegue aonde tem que chegar. Que esse dinheiro, que seja de um patrocinador privado ou do governo federal, chegue realmente onde tem que chegar. E que a gente consiga utilizar de uma forma consciente. Sabe, eu não tenho que pensar em ganhar horrores de dinheiro sabendo que eu tenho que, poxa, acreditar no menino que está começando agora. Mas eu também não posso deixar de pagar um atleta ou de patrocinar um atleta com resultado porque simplesmente acabou os jogos e eu não vou ter mais nenhuma visibilidade com ele, que infelizmente só vão falar de futebol. Então a gente precisa modificar um pouquinho culturalmente o Brasil para que as pessoas entendam. Somos todos atletas e eu não me sinto diferente, por exemplo, de um jogador de futebol. E André, você esteve em Londres, esteve em Pequim, você viu toda a estrutura e toda a infraestrutura que tem uma cidade para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Você já esteve muito no Rio de Janeiro, você até é carioca. Você acha que até 2016 assim, o Rio vai conseguir fazer uma Olimpíada ou uma Paralimpíada do mesmo nível que a gente viu em Pequim e em Londres? Eu acho que sim, cara. A gente enfrenta... Na verdade, quando a gente fala de... China é uma coisa que eu digo que foi tudo muito grandioso, né? Acho que um jogos igual aquele que a gente teve na China nunca mais vai existir. Até porque cada jogos é uma situação diferente. Cada cidade tem o seu perfil sim, também. Sim, né? Exatamente. Em Londres foi uma coisa muito mais compacta. Eles pegaram um bairro da cidade, na verdade um lixão, construíram um negócio lá para, enfim, revitalizar aquele espaço e conseguiram fazer de uma forma lindíssima. Eu acredito sim que o Rio tenha capacidade para isso, mas eu ainda continuo me preocupando. Será que realmente esse investimento vai chegar onde tem que chegar? Será que a gente vai saber usar de forma bacana e consciente? Será que depois a gente vai ter continuidade? Isso é uma coisa que pra gente, atleta, é muito preocupante. O César, se eu não me engano, deu uma entrevista no final do ano passado, até o próprio presidente da CBDA falou, e a preocupação é exatamente, a gente vai ter uma Copa do Mundo daqui a 2 anos, o Parque Aquático, o Júlio Dinamarca, que foi onde eu tive as minhas primeiras braçadas com resultados em campeonatos brasileiros de categoria, vai ser demolido para construir um estacionamento por conta da Copa do Mundo. E o Parque Aquático Maria Helena, que foi construído há 5 anos atrás, vai ser reformado. Então vão destruir a piscina para construir uma nova. Será que realmente a gente precisa fazer isso? Rio de Janeiro é tão grande quanto espaço físico. Quando a gente fala da Barra da Tijuca, a gente tem muita coisa a crescer ali. Então eu fico preocupado. A gente fala que são 2 piscinas no Brasil que tem a capacidade de aportar um grande evento e a gente não vai ter nenhuma. Então fica a minha preocupação. André, a gente tá falando muito sério, claro, aqui falando de estrutura olímpica e tudo, mas a gente gosta de música também. Eu sei que você gosta disso aqui, ó. Foo Fighters, uma das suas bandas prediletas, André? Cara, é uma das bandas que eu mais escuto antes de nadar. Não essa música, Time Like This, mas The Pretender é uma música que eu escuto quase que sempre antes de entrar numa prova. Talvez uma música que me relaxe, que me deixe mais focado. Eu sempre trago uma banda um pouco mais... Como eu nado provas mais rápidas e gosto muito mais de nadar essas provas mais rápidas, eu acabo trazendo uma coisa mais... pauleira, uma coisa que me agite mais, mas são músicas nem tanto pesadas, mas que me acalmam, que me deixam consciente, sereno, pra cair na água, e é uma coisa tão natural, cara. As pessoas me perguntam assim, mas o que você pensa antes, o que você pensa depois? Cara, eu juro que eu até hoje eu não consegui descrever. Até o que para pensar antes de dormir na noite anterior, é uma prova importantíssima, uma final. É uma coisa tão natural que as pessoas não têm ideia, sabe? Eu costumo dizer que o meu técnico, Felipe, a gente trabalha muito isso durante o treino. Coisas inesperadas, né? Então, se ele pegar um dia de treino forte, acabou o treino e falou, sobe, dá um tiro de 100. E eu não esperava isso. Então, se no treino eu consigo fazer e chegar próximo do meu melhor tempo, por que não numa competição? Ali é o momento mais agradável, é o momento que você tem que... É lógico que tem toda a pressão de você buscar um resultado, buscar uma medalha. Quando você já é recordista mundial, a pressão com certeza ainda é muito maior. Mas eu costumo sempre colocar uma coisa que sempre me deixa mais tranquilo. Costumo pensar da seguinte forma: pra que eu vou me estressar tanto se eu tô entre amigos, me divertindo e fazendo o que eu gosto? Então, cara, é entrar ali e fazer o que você sabe fazer. Fazer o que eu treinei o ano inteiro, fazer o que eu treinei a minha vida inteira. E curtir, cara. Não adianta, como eu falei antes, ganhar ou perder faz parte do jogo. As pessoas têm que estar conscientes de que umas vezes a gente vai ganhar, outras vezes a gente vai perder. Tem ganhado bastante, hein? Graças a Deus, graças a Deus. Mas se você fizer um comparativo de 4 anos pra cá, De 4 medalhas de ouro, eu saí para 3 medalhas. Quem sabe no Rio eu fique com 2 ou com 3, eu não sei. Eu vou batalhar, se Deus quiser, 5 de novo, manter a minha média. Acho que é até natural, né? Porque vem outros atletas também, mais novos, jovens, e que vem com um pique total também, buscando o espaço deles. Né? Agora em Londres teve um menino que ganhou a prova de 400, a prova que eu ganhei 4 anos antes, um americano que com 16 anos... É até engraçado, né? Ian Silverman, o homem de prata, foi ouro. E ganhou a medalha, bateu o recorde paralímpico, que era meu. Não bateu o recorde mundial, que é de um outro atleta que já se aposentou. Mas a gente tem visto renovação. A minha classe é aquela que eu sempre coloco, que se aproxima mais ao esporte olímpico. A gente tem deficiências mínimas. Os atletas são quase que corpos perfeitos, buscando por um resultado. E a diferença também, às vezes, é isso aqui. Então... Uma piscada de olhos é entre o primeiro e o oitavo lugar. O seu começo no esporte, você começou nadando troféus Brasil, competições, a gente chama de regulares, Na minha época ainda era Troféu Brasil, hoje é Maria Lenk, né? Tem homenagem, aniversariante exatamente. Do dia. Exatamente. Você nadava com os atletas chamados regulares. Uh-huh. Depois que você, entre aspas, descobriu o esporte paralímpico, como é que foi essa sua passagem? Na verdade, até hoje, Guilherme, eu continuo nadando essas competições, eu não deixei de nadar, até porque por uma condição de serem atletas mais rápidos e mais fortes do que eu, me fazem evoluir cada vez mais. Então isso é uma coisa que eu não deixo de fazer. São competições, para mim, muito agradáveis. Tem até as brincadeiras que a gente faz durante o treino, se perder pro aleijado vai pagar alguma coisa. Então sempre tem uma brincadeirinha, né? E graças a Deus isso tem feito eu evoluir muito. Mas essa passagem aconteceu, eu desconhecia totalmente esporte para pessoa com deficiência, o esporte adaptado, e foi exatamente vendo pela TV que eu descobri essas diversas classes que a gente tem no esporte paralímpico. Então hoje a gente fala aí de 14 classes, as 10 primeiras são para deficientes físico-motores, 11, 12 e 13 para deficientes visuais e a classe 14 para deficientes mentais. E eu achei, assim como muita gente ainda acha hoje no nosso país, que o esporte paralímpico, o esporte para pessoas com deficiências, é só para pessoas com realmente uma limitação muito grande. Então, usuários de cadeira de roda, amputados de braço ou de perna. E as pessoas às vezes desconhecem que lesões mínimas, até lesões visuais mínimas, podem fazer parte do esporte adaptado. E como eu era atleta, já estava um bom tempo disputando essas competições, Troféu Brasil, Finkel, enfim, Campeonato Brasileiro, eu falei, bom, quando eu assisti isso em 2004, eu vi exatamente a prova do 100 borboleta, onde meu amigo e adversário Benoit Rua ganhava a prova com 59, 54, se eu não me engano, que foi recorde mundial naquela época. E eu tinha 58 segundos. A gente tem a mesma idade e eu olhava assim para meus pais que estavam assistindo a prova comigo, o que a gente está fazendo em casa? Eu já podia estar pelo menos há 2 anos, ou pelo menos há 4 anos, estar fazendo parte disso, disputando jogos e ganhando medalhas, trazendo resultado para o meu país. Coisa que sempre foi o meu sonho, desde a primeira medalha que eu me lembro, em 92, quando eu torci como uma criança, realmente, literalmente e fisicamente, mas eu chorava como se a medalha fosse minha, do Gustavo Borges, a medalha de prata. E eu tive a oportunidade depois de pegá-la e de conhecê-lo melhor. E eu contava essa história para ele. E foi muito engraçado, porque também teve... A minha entrada no esporte foi bem difícil. As pessoas duvidaram da minha deficiência. Então era o esporte para deficiente, dizendo que uma pessoa com uma deficiência constatada não tinha deficiência o suficiente para estar inserido nisso. É muito confuso, mas era isso. E eu lembro que o Gustavo, para ganhar essa medalha de prata, teve que ir o Quaraci lá brigar, enfim, o placar não funcionou. E eu trago muito isso para a minha vida. Eu mostro sempre que todo mundo tem aquela, né, aquela pedrinha no caminho, a gente sempre tem altos e baixos, mas a gente tem que sempre se erguer a cabeça, continuar com os objetivos, com as metas. A vida não é fácil para ninguém. E eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer aquilo que eu mais amo, com muito orgulho, o melhor para mim. E André, eu sei que você tem um cachorro, ele corre muito, esse seu cachorro? O Bolt, ele corre... O Bolt já deu pra perceber, né? Meu cachorro é uma figura, cara. Acho que com 2 meses eu encontrei essa criatura maravilhosa na rua, machucado, achei que era uma criança... Que raça que era, ou vira-lata? Vira-lata. Vira-lata. Na verdade, ele tem uma mistura aí que eu ainda não consegui, de collie com... Eu não vou lembrar o nome da outra raça. Mas é Collie com alguma coisa, isso com certeza. Collie Alessi, né? É. E E aí eu achei que era uma criança, cara, chorando. Eram 2 e pouca da manhã, me acordou. Aí eu saí do prédio, que era na janela, assim, de frente. E fui ver, era um cachorro. Aí peguei, levei em casa. No dia seguinte, eu morava com o Thales Cerdeira e com o João Luiz, que também são atletas da natação. E aí eu fui treinar pela manhã. Quando eu voltei, eu perguntei: e aí, galera, vocês foram lá na dispensa e tal? Vocês viram alguma coisa? Ele: não, mas a gente tá escutando um cachorro desesperadamente latindo. Eu falei: então vai lá dar uma olhada, que é o nosso mascote aí. E acabou que a gente até não... Fiquei, na verdade, com muita dó de ter um cachorro. Eu não gosto muito de ter cachorro em apartamento, enfim, prefiro que ele tenha um espaço maior. Mas aí a gente conversou e tal, e acabamos assumindo o fardo de cuidar do Bolt. Pensamos em diversos nomes, mas não tinha como, cara. O cachorro não para de correr um segundo. Destruiu todas as cadeiras, todos os móveis, e não parava de correr. Assim como o tão famoso corredor, esse aí é maior corredor do que aquele do atletismo. Legal. Tá, André Brasil, nadador brasileiro, ganhador de diversas medalhas paralímpicas nos Jogos de Londres, em Pequim, também nos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro e também em Guadalajara, que participa hoje aqui da programação da Bradesco Esportes FM. Agora são 11 horas 35 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já com mais André Brasil, só para você. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oitava corrida e caminhada oral B prevenção do câncer bucal. 27 de janeiro, 7:30 da manhã. 7 quilômetros de corrida ou 3 quilômetros de caminhada pelas avenidas da Zona Norte de São Paulo. Inscrições: corpore.org.br. Patrocínio: Oral B Pro Saúde, MetLife, Sococo, Rede de Academias Bodytech, Leite Piracanjuba, Santa Constância e Bradesco Esportes FM. Apoio: Trio Alimentos, Clube Espéria, Mentos, Goma de Mascar e Paneteria ZN. Realização: Enjoy Eventos. Medicina esportiva com os especialistas do Hospital Samaritano. As lesões não acontecem somente com atletas de alto nível. Elas afetam também a parcela da população que pratica atividade física apenas no sábado ou domingo, ou até de maneira amadora. Geralmente, as pessoas que fazem esportes no final de semana entendem que não sofrerão riscos com contusões no transcorrer dos dias. Fato que realmente não acontece. Dependendo da prática esportiva, corre-se o risco de lesões e contusões se agravarem. O que as pessoas que não praticam esporte diariamente têm de fazer para evitar lesões musculares? Saiba com o Dr. Rogério Teixeira da Silva, CRM 73163, ortopedista do Hospital Samaritano. Na verdade, no consultório são essas lesões que a gente mais atende de rotina, que é daquele atleta do final de semana, que não costuma fazer muita atividade durante a semana e no final de semana quer bater sua bolinha, praticar o seu esporte. Principalmente a causa disso é a falta de preparo adequado da musculatura. Normalmente o atleta que faz esse tipo de esporte está um pouco acima do peso e a musculatura não aguenta aquela solicitação para o esporte só no final de semana. Então a falta de preparo muscular adequado com encurtamento muscular é o que mais frequentemente causa lesão nesse tipo específico de esportista. Núcleo de Ortopedia do Hospital Samaritano. Mais informações: 3821-5264 ou www.samaritano.org.br. Alto desempenho em medicina especializada. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Legal, 11 horas 37 minutos, seguimos com a programação da Bradesco Esportes FM. Hoje temos aqui um convidado especial, André Brasil, nadador paralímpico brasileiro, que também tem aí o sonho de, nos próximos anos, também disputar as Olimpíadas regulares. Quem sabe, né, André? Se Deus quiser, ué, quem sabe? Por que não sonhar alto? Claro. E hoje também uma homenagem que fizemos a Maria Lenk, nascida no 15 de janeiro em 1915, a maior nadadora da história do Brasil. Ela que, inclusive, introduziu o nado borboleta. Peitoleta. Né? Peitoleta, né? Era uma prova de peito que ela colocou na a verdade, borboleta. Era uma braçada de borboleta com uma pernada de peito. Foi durante muito tempo, acho que num clube que a gente tem ali em frente ao Morisco Mar, que é onde tem a piscina do Botafogo hoje, o clube Guanabara Tem acho que um recorde mundial que ela bateu em 1934, 33. Tem uma plaquinha dela lá na prova desse 400 metros borboleta, que era um nado de borboleta com uma pernada de peito. Legal, ela fez isso nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Ela introduziu também para o mundo todo esse nado borboleta. Mas foi num 15 de janeiro também, só que em 1923, que nasceu o jornalista, compositor e apresentador de TV, marcou história na TV brasileira, Flávio Cavalcante. E a gente relembra um pouquinho também aqui no nosso Túnel do Tempo. Arquivo Vivo. Atenção para a maior realidade em matéria de chance na televisão. Vou chamar outro candidato ao primeiro MIT, Mercado Internacional do Talento, com um roteiro de sucessos estimado em 200 milhões de cruzeiros. O candidato se chama Ed Nelson. Depois que cresci, vamos ao julgamento rápido, Sérgio. Se o candidato se libertar da saudável influência de Roberto Carlos, talvez possa até vencer esse concurso. Por enquanto, nota 9. 9! Ótima nota. Roberto. Nota 8. 8. Clécius. Nota 5. 5. Celso. É um bom candidato, uma voz realmente muito bonita, nota 9. 9, Marisa. Nota 8. 8, Tenner. Eu achei a voz dele tão doce quanto a cara dele, porque ele parece o Quindim de Iaiá, né? Tem cara assim de fio de ovos, de Quindim de Iaiá, essas coisas. Minha nota é 8. 8. Maris Urbano, por gentileza. Nota 7. 7. Maestro Erlon Chaves. Nota 7. Tem problema de articulação, sabe? Canta um pouco embolado. É só cuidar disso, melhora bastante. Márcia. Nota 10. Nota 10. Álvaro Vale. Nota 8. Nota 8. Arquivo Vivo. Tá aí, olha, o calouro Ed Nelson até que estava bem cotado nessa edição aí do programa do Flávio Cavalcante na TV Tupi, que marcou história na TV brasileira, trabalhou inclusive aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação, foi apresentador também na TV Bandeirantes. A gente relembrou aí Flávio Cavalcante, que nasceu no 15 de janeiro de 1923, faleceu em 1986. E hoje também é aniversário de Arnaldo César Coelho, ex-árbitro de futebol, hoje comentarista de televisão. Ele que apitou a grande decisão da Copa do Mundo da Itália, da Espanha, em 1982. Itália, campione del mondo, mentre si stanno disputando i tempi oltre il 45. Siamo già a 45 e 49. Avanza la Germania. L'Italia, ricordiamo, è campione del mondo, conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu e l'ha conquistato in effetti, perché l'arbitro ha soltanto la palla ai giocatori azzurri, l'ha alzata verso il cielo. L'Italia è campione del mondo per la terza volta. Le reti sono state segnate tutte nel secondo tempo. All'undicesimo da Rossi, al ventitresimo da Tardelli, al 35esimo da Tardelli, al 38esimo da Breitner. Un calcio di rigore è stato mancato da Cabrini. Al 27esimo della ripresa avremmo potuto segnare anche di più. Ce l'ha impedito la sfortuna e forse anche la mancanza di Antonioni. Comunque non lamentiamoci per come avevamo cominciato questi mondiali, per come soprattutto ci eravamo arrivati. Abbiamo conquistato un posto al sole e che sole! Arquivo Vivo. Tá aí relembrando a grande decisão da Copa do Mundo de 1982, a vitória da Itália por 3-1 sobre a Alemanha, foi o terceiro título da Itália em Copas do Mundo, igualando-se ao Brasil naquela ocasião, Brasil que também era tricampeão do mundo, e Arnaldo César Coelho foi o árbitro desta grande decisão em 1982. André Brasil, nosso convidado de hoje, nadador paralímpico brasileiro, multicampeão paralímpico, também é um amante do futebol, né, André? Ah, eu gosto um pouquinho, até assisto algumas partidas. Ano passado não acompanhei tanto o Campeonato Brasileiro por conta exatamente dos jogos, mas eu sei de algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o meu time de coração aí, que teve a venda de alguns jogadores e acabou, tava indo bem no início do campeonato e aí depois acabou se perdendo quando o Diego Souza e o restante da equipe foi embora. O Rômulo, enfim, outros jogadores que saíram no meio do campeonato. E fiquei sabendo que o Fluminense ganhou, isso é a única coisa que eu sei. Mas não sou, assim, torço, mas não sou muito desse jeito. Eu prefiro ver outros esportes. Tá certo, André Brasil aqui com a gente hoje no estúdio da Bradesco Esportes FM. Guilherme Costa também aqui participando dessa entrevista exclusiva com André Brasil. Só para manter o papo do futebol, a gente estava conversando um pouco agora fora do ar. Tem alguns jogadores, né, que atuam pelos quatro grandes. Por exemplo, o Luizão aqui em São Paulo já atuou pelo Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E o André Brasil já nadou pelos quatro grandes do Rio, né? É uma passagem rápida de 3 meses no Flamengo, 1 mês e meio no Fluminense. Passei aí de 99 até 2003 no Vasco. Depois 2 anos no Botafogo. Tive aí uma passagem nos quatro grandes do Rio. Mas como esporte amador não é futebol... A gente tem a nossa passagem, mas o investimento é bem diferente. O coração permaneceu vascaíno. O coração permaneceu vascaíno. Legal, legal. Hoje também é o dia do aniversário de um ativista político importante da história dos Estados Unidos e também de todo o mundo. Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929. Ele que era um pastor protestante e também ativista político. Ele que liderou diversos movimentos de direitos civis dos negros nos Estados Unidos, acabou assassinado nos Estados Unidos. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, num dia 14 de outubro. Ele foi homenageado por algumas bandas musicais, alguns artistas homenagearam Martin Luther King com músicas especialmente feitas para ele, como o Queen. Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí Queen com a música One Vision. O Fred Mercury nessa música canta: "Veja o que eles fizeram com o meu sonho", até em alusão à célebre frase de Martin Luther King, que ele, o início do discurso dele, né, que ele, quando ele tinha um sonho de ver um país como na época os Estados Unidos, sem um preconceito, sem a diferença de raças. E até a gente aqui fora do ar, enquanto tocava o Queen, a gente começou a comentar aqui sobre preconceito, né? Lembrando aí de Martin Luther King, o preconceito racial. Tem preconceito no esporte? Você vê isso no esporte, André? Na verdade, a gente vê um pouco da pra gente, as pessoas colocam o esporte paralímpico como segundo plano, né? Porque a Olimpíada primeiro, depois a Paralimpíada. A gente ainda enfrenta algumas barreiras quanto a isso, né? A gente ainda tem a questão das pessoas entenderem como que é o esporte, né? E eu costumo dizer que ele não difere nem um pouco do esporte olímpico. Uma coisa que eu fui um dos atletas que questionou muito isso. Por que que na China, a gente, quando teve a transmissão dos jogos para o mundo inteiro, a gente teve a Olimpíada com câmeras subaquáticas e na Paralimpíada a gente não teve? Será que é feio você ver uma pessoa sem braço, sem pernas nadar, desempenhar o seu melhor resultado? E aí, O que a gente tem enfrentado ano a ano, buscando ano a ano, é exatamente o que o Pistorius faz, é exatamente o que eu quero fazer, mostrar que a gente é tão capaz como uma pessoa teoricamente sadia, entre aspas, aí, dita sem uma deficiência aparente, né? Uma deficiência física, uma deficiência visual, mostrando que a gente é tão capaz quanto. Quando a gente entender um pouco disso, a gente vai mostrar que pouco importa se você é uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. A gente diz muito mais, existem deficiências muito maiores, como deficiência de caráter, de amor, de dinheiro, e que as pessoas pouco se preocupam. Então, assim, eu acho que quanto mais próximo a gente puder trazer essa realidade e mostrar que, poxa, a gente não deve nada a ninguém, a gente pode fazer tão bom ou tanto igual, para que a gente precisa dessas disparidades? Eu costumo dizer que nas minhas diversas andanças que a gente teve aí mundo afora, em alguns países que eu fui, e eu sou um eternamente apaixonado e aficionado por culturas de outros países. Na verdade, eu tenho a oportunidade desde 2008 a estar indo à cidade de Berlim, uma cidade castigada com duas grandes guerras mundiais. Eu sei que as leis estão aí para serem aplicadas e colocadas. Mas eu não preciso, eu prefiro pensar dessa forma, eu não preciso de uma lei que me beneficie de alguma coisa, porque coitado do André que, poxa, não teve oportunidade na minha vida. Eu quero exatamente que o governo, que o país me dê essas oportunidades. Saúde, educação, para que eu possa no futuro ter um emprego, batalhar pelo meu dinheiro e conquistar as coisas. Então toda vez que eu viajo para a Alemanha eu me surpreendo, porque lá as leis são para todos. Quando a gente está no aeroporto esperando para entrar na fila, eu não tenho facilidade, porque, coitado, eu tenho uma deficiência, coitado do meu amigo que está na cadeira de rodas. Não, ele entra na fila como qualquer pessoa. Eu não tenho desconto para a compra de um carro. Eu tenho um trabalho digno para comprar o meu carro. Então, assim, quando a gente entender, por isso que eu digo que é uma coisa cultural, quando o Brasil entender de que, poxa, é importante, eu sei que existem deficiências e deficiências. Existem aquelas pessoas que realmente precisam de um aporte maior. Quando a gente fala, por exemplo, de uma criança que nasceu com encefalia ou com um problema neurológico muito grande, a família realmente vai precisar de um aporte, de uma necessidade muito maior. Quando a gente fala do geral, do grosso, as pessoas gostam de ser tratadas por aquilo que elas são. Então, é muito bacana quando a gente assiste uma competição paralímpica E as pessoas se divertem com aquilo que está acontecendo, as pessoas entendem o que é que está acontecendo. É muito bacana quando eu levo minha medalha na arquibancada para mostrar aos meus pais, e as crianças, enfim, as pessoas que ali estavam, que assistiram a prova 3, 4 minutos antes, estão ali me abraçando, me admirando por aquilo que eu fiz, e não pela minha deficiência. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar, pensar, sabe, mostrar que eu não sou diferente de ninguém, eu me considero um trabalhador assalariado, cara. Você trabalha 8 horas por dia? Eu trabalho 8 horas por dia, é o meu trabalho. Eu faço isso com o maior orgulho. Você tem problemas? Eu também tenho, eu pago as minhas dívidas, eu tenho... Como qualquer brasileiro, a gente deixa sempre tudo para a última hora, né? Para pagar as contas em cima, ficam no vermelho. Todo mundo tem que ter os seus problemas. Só que eu prefiro parar e pensar e dizer, eu não devo nada a ninguém. Eu tenho meu trabalho digno, eu não estou roubando, não estou fazendo nada. Por que as pessoas têm que ter um tratamento diferenciado com as pessoas com deficiência, se a gente pode, por lei, ter uma lei única para todo mundo, uma lei igual para todos? Por que as pessoas, quando pensam, os engenheiros, quando pensam em construir um prédio, por que eles não pensam na facilidade daquela pessoa que usa a cadeira de rodas? Quando uma pessoa constrói depois de construir o prédio, constrói cada ambiente separado, enfim, um apartamento e tudo mais, por que ele não pensa no tamanho da porta para a cadeira de roda poder entrar? Então são coisas, às vezes, bobas, que estão no dia a dia, sabe? Como o cara vai andar na calçada, como as pessoas vão se locomover, o que a gente vai ter de facilidades, mas essas facilidades, vírgula, não se entendam como privilégios, se entendam como soluções. Legal, André Brasil aqui com a gente hoje na programação da Bradesco Esportes FM, são 11 horas e 52 minutos, falamos muito de natação, lembramos aqui de Maria Lenk, também lembramos de Arnaldo César Coelho, que é ex-árbitro de futebol e comemora hoje aniversário, também lembramos de Martin Luther King, ativista político norte-americano, que nasceu também no 15 de janeiro. E agora a gente lembra do dia do compositor, hoje é dia do compositor e claro, a gente não poderia deixar de passar em branco essa data com uma dupla de compositores que talvez esteja aí entre as principais de toda a história da música. Tá aí, John Lennon e Paul McCartney, claro, com os Beatles, Fab Four, A Day in the Life, aí uma das grandes canções dos Beatles, relembradas também hoje aqui na Bradesco Esportes FM, no Dia do Compositor. Tá aí uma dupla de compositores sensacional, que você também ouviu agora com Beatles, A Day in the Life. O André Brasil, que está aqui conosco hoje, gosta muito de Foo Fighters, mas acredito que quem gosta de rock gosta de Beatles. Né? Ah, não tem como, né? Uma das principais bandas aí, começaram com muita coisa bacana e não tem como não gostar e curtir uma música. Que tudo que veio depois tem base nisso. Com certeza, com certeza. Legal, então a gente relembra hoje A Day in the Life, 11 horas 55 minutos. Foi um prazer tê-lo aqui, viu, André Brasil, um multicampeão paralímpico do Brasil, que leva o nome do Brasil para todo mundo aí, grande campeão. Guilherme Costa também participou aqui dessa entrevista. André, valeu mesmo, que você volte em breve aqui para participar de mais programas aqui durante a programação da Bradesco Esportes FM, sempre com essa alegria toda que você tem aí e sempre com títulos, que é o que você também sabe e gosta de ganhar. Né? Se Deus quiser, obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns ao trabalho de vocês, Gustavo, Guilherme, parabéns à Bradesco, que continua fazendo um trabalho bem bacana aí, mostrando não só do futebol, mas todos os esportes que a gente tem no Brasil, mostrando o potencial que a gente tem na mão aí, quem sabe a gente possa no futuro pensar em lapidar todos esses diamantes brutos que a gente tem pelo nosso país. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu. Guilherme Costa, obrigado mais uma vez. Guilherme Costa, que é produtor, repórter, apresentador aqui na Bradesco Esportes FM. Multijornalista. Multijornalista e conhece muito também de esportes paralímpicos, olímpicos. Já, inclusive, cobriu algumas edições aí de jogos, né, Gui? É, uma honra estar aqui com o André. Estive em Guadalajara nos Jogos para Pan-Americanos e foi muito legal a cobertura, uma cobertura diferente do que a gente fez nos Jogos Pan-Americanos, mas foi muito interessante. O Brasil ganhando muitas medalhas e também uma lição de vida, uma lição muito legal aí que os atletas brasileiros passam a cada dia.